Thank you, Oscar. Prosigo. Aeronave chamando solo. Bom dia, o TAM 3601 está autorizado para São Paulo, Congonhas, nível de voo 360. A rota é Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após voo direto Trive e após segue em coordenação com o centro. Decola da cabeceira 10, com curva direita, inicialmente na subida da El até a posição Leda, e após Leda voa direto Bridge. O transponder é 5153 e o controle em 120.8. Coteja. Correto. correto chama para acionamento na frequência da torre 118.6, por gentileza, o TAN 3601. dia, só estava duas horas Alfa Yankee. Prossiga, Alfa Yankee Lima. Solicitamos a direção de reboque do pátio 3 até a posição 08 do pátio principal. Está autorizado, Alfa Yankee Lima, mantenha a minha escuta constante e reporte ao termo do reboque. Do pátio 3 à posição 8 do pátio principal. Alfa Yankee Lima. Manterá na escuta e confirmar ao 10. Alfa. Bom dia, Almeia 251. Chama 6251, aguarde um minuto para a cópia, Guarulhos 360. É, por gentileza, troca para a frequência da torre 118.6 para a cópia. Pode ser, vai para lá. Pessoal, fique ali, manda autorização para ingressar no pátio principal da posição 08. Autorizado, reporte ao tempo. Alfa e Lima. Salvador, bom dia, tá 3601, a perfil da DAEL. Bom dia, tá 3601, subiu, mantenha 360, feira da DAEL, vigilância. Fábio, 360, perfil da DAEL. Poderia autorizar pro AD? Autorizado pro AD, Leda, tá 3601. Obrigado, Leda. Bom dia. A 3601, chame Recife 1251, alternativa 13385. 1251, 3385, secundária, tá? 3601, bom dia. Bom dia. Batalha Oceana 62, chegou, ela passa agora 401, bom dia. Bom dia, 6251, submantenho 360 na saída da Elf, distância. Da Elf, solicita a proa de Leda, por gentileza, 6251. Após 2010, autorizado com Leda. 10, valeu, obrigado. Paulo Salvador, bom dia, Avianca, Oscar, Vitor, Lima, parte 3. Prossiga, bom dia, Oscar, Vitor, Lima. Vitor Lima, solicita autorização de reboque para a ponte número 5, parte 1, ponte 5. Está autorizado até a ponte 5, reporte ao término do reboque, Oscar, Vitor, Lima. Positivo, obrigado, iniciando o push, mantendo escuta até o final do reboque, obrigado. Cristina 6251, chame em Recife, em 1251, ao término 13325. 251, 3355, 6251, obrigado, tenha um bom final de semana. Valente.